Começa agora, Ensino Básico em Revista, mais um programa da Rádio UFSCar, coproduzido com a comunidade. Ensino Básico em Revista. Olá, ouvintes da Rádio UFSCar, são 11 horas e 11 minutos e está começando o programa Ensino Básico em Revista, que é uma parceria entre a Rádio UFSCar e a Escola Jesuíno de Arruda. Esse programa é apresentado por mim, professor Maurício, e pelo professor Toninho. Nós temos hoje a direção do Diego Doimo, com a produção da comunidade da escola. Nós temos hoje aqui, estamos trazendo algumas alunas da Escola Jesuíno de Arruda, estamos trazendo também a coordenadora, a Keren, a PUC, Cabral de Marins, estamos trazendo a professora Silvana, de português e inglês, faz um trabalho belíssimo na escola, parabéns professora. Estamos trazendo as alunas também, Daniela Maria Colucci, a Ludmila Brandão de Oliveira, a Laura Nayara Acrísio Barbosa, a Ana Carolina Zani Preto, e a Fernanda Beatriz da Cruz também, a Susan Marques Messias Cênico e também a Fernanda Daniela Esperandio, a Fer Pequena. Hoje nós iremos conversar, a Fer Beatriz, que é a Fer Pequena, tá certo. Nós iremos conversar com os alunos, com as alunas hoje, o professor Toninho também está presente para dar o seu bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, ouvintes da Rádio UFSCar. É um prazer enorme trazer esses aluninhos aqui, essas aluninhas queridas nossas, né, que passou pelas minhas mãos e agora está com você, né, Maurício? Estão com você, né, nesse momento? Né? Nesse momento estão fazendo o nono ano, nono C. E um prazer renovado trazendo aqui a professora Silvana, não é isso? Silvana, eu gostaria que você falasse sobre esse projeto, sobre esse trabalho, né, que você desenvolveu com elas, por favor. Bom dia a todos, bom dia meninas. Bom dia. O nosso trabalho, ele foi desenvolvido durante o bimestre, né? Fundamentado na proposta curricular do Estado de São Paulo, abordando os assuntos do gênero textual, tipologia de argumentação, gênero textual, artigo de opinião. Através da ideia, né, de discussões sobre alguns temas polêmicos, leituras, escrita, trazendo essa contextualização sobre esses temas, né, para que o objetivo que os alunos possam identificar, escolher e argumentos que sejam a favor ou contrário referente aos assuntos. Então, nós fizemos um trabalho, dividimos em grupos, né, para que cada grupo abordasse o tema, né? Os temas escolhidos foram gravidez na adolescência, bullying, né? Mutilação, vícios na adolescência. Então, eu estou aqui com os representantes desses grupos, onde as meninas vão comentar como está sendo esse trabalho do teatro, tá? E para dizer como nós estamos desenvolvendo. Professora Silvana, cabe uma pergunta que eu gostaria de estar fazendo para as jovens aqui presentes, para essas alunas, sobre esses temas que vocês elencaram, esses assuntos que vocês escolheram, são temas de grande importância e até hoje tem um cenário nacional, né, do nosso país, nós estamos enfrentando esse problema seríssimo, até essa cultura do estupro, né? Uhum. Eu gostaria de saber das alunas, isso fica aberto para quem quiser responder, assim, se elas acham que a abordagem desses temas torna as aulas mais interessantes, ou mesmo, não só as aulas, mas a ida para a escola, a presença na escola, uma coisa mais prazerosa, uma coisa mais agradável. Eu gostaria que vocês comentassem se vocês gostam de fazer isso e o porquê gostam de fazer isso. Quem vai falar? Vamos lá, enquanto vocês não falam aqui, elas estão ainda com a língua travada, eu quero levar esses microfones para a sala de aula. Elas são bem quietinhas em sala de aula? Elas são completamente falantes em sala de aula. Alguma coisa aconteceu. Olha, alguma coisa aconteceu, Diego, que elas estão com a língua, o gato comeu. Vergonha. Quem vai falar? Fica boas aulas assim? Pode falar? Ana Carol. A pergunta eu vou repetir, esses temas que são abordados na sala de aula, se isso torna a escola um ambiente mais prazeroso, um ambiente mais chamativo para a participação e a presença de vocês na escola. Porque, para ser sincero, o aluno normalmente não gosta de muito para a escola. É, sim, né? Porque a gente tem mais interesse de ir pra escola, de aprender mais. Tem, a gente comenta do assunto que a gente gosta, a gente quer saber. Que a gente quer mais aprender, essas coisas. E a participação do aluno é efetiva, a participação do aluno tem que... É, porque a gente quer fazer isso, entendeu? A gente tem vontade de fazer, tem ver com uma coisa diferente, né? Qualquer escola que tem isso. A gente começa a dar mais valor pra escola também. Olha, Fer, tanto você quanto a Susan são meninas bastante críticas. Na sala de aula, vocês se colocam de forma crítica, vocês têm uma noção muito legal das coisas e abordam os assuntos de forma bastante, assim, uma criticidade até bastante precoce para a idade de vocês. Eu gostaria de saber de vocês, assim, como é que é em casa a educação de vocês, os pais de vocês incentivam esse tipo de conduta? Incentivo por causa que eles veem que muitos jovens hoje não têm a mesma capacidade de mentalidade que recebe em casa, né? Porque às vezes os pais têm vergonha de comentar sobre aquilo, por causa que meu filho, ele é muito novo para saber disso, então tenho vergonha de comentar sobre isso. Então os meus pais, pelo menos os meus, não sei se os delas também comentam, eles sempre falam, se você for para esse caminho, você vai haver consequências para você e para os seus sonhos, porque se você tem um sonho mais para frente, você não precisa entrar nesses caminhos. E vocês comentam com seus pais os assuntos que vocês abordam na escola? Eu queria saber de vocês. Dani? Ah, mais ou menos, porque tipo assim, de vez em quando eu falo. Fala alto também. De vez em quando eu falo tudo, ela fala que é interessante, porque não é todas as escolas que falam disso. Mas deveriam falar? Deveriam, porque assim, ajuda muito aos jovens, como assim... Tá te auxiliando em uma coisa que pode orientando. Acontecer. E alguns assuntos? São assuntos novos, assim, Laura? Alguma coisa que você não conversa em casa? Eu sei, eu conheço seus pais. Eu sei que você tem uma orientação bastante comprometida, né? Essa educação que você tem é bem, bem severa, inclusive. Eu queria saber se esses assuntos são tratados na sua casa. Sim. Os meus pais conversam muito comigo em casa. Então, na escola... praticamente a mesma coisa, porque na escola a gente aprende e em casa eu comento com os meus pais e a gente conversa sobre o que acontece. Certo. Professora Silvana, como é trabalhar com essas meninas? Trabalhar a aula de ciências é a coisa muito, muito boa, mas eu quero saber esses projetos. Diante das escolhas, né, desses temas polêmicos, nós fizemos um debate com toda a turma, né? Onde cada um colocou a sua opinião e, a partir daí, alunos que eram tímidas, né, começaram a se expor e suas ideias. E é importante essa, eles reconhecerem que são... Onde estão as alunas tímidas? Ah, então, é meio complicado de responder, né? Eu tenho uma pergunta para elas. Os temas, apesar de serem polêmicos, né, eles são muito próximos de vocês, eu acredito, né? Não são, por exemplo, a gente pode falar para temas maiores, como aborto, ou mesmo como, sei lá, extremismo religioso. São coisas bem distantes, às vezes até da realidade de uma gravidez na adolescência, de um problema de drogas, quer dizer... como é que vocês enxergam isso? É próximo mesmo ou é uma visão minha que estou longe de vocês? É uma coisa, os temas que vocês estão trabalhando nisso daí fazem parte da sua realidade? Você tem amigas que já viveram isso? Vocês conhecem pessoas? Ou é algo distante? Ah, eu acho que todos esses temas aí que a gente está fazendo, acho que todo tipo de adolescente está vivendo, ou já viveu, ou tá pensando em praticar essas coisas, né? E isso daí tá muito perto da gente. E eu acho que quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente entende. No seu caso, Ludmila, casos de violência, assim, próximas de você, alguma amiga sua que tenha sofrido esse tipo de violência ou gravidez na adolescência? Já, bastante. Já na minha família, já tem muito, muito histórico, assim. Já presenciei muitos casos, assim. Uhum. Certo, na própria escola, nós tivemos... E aí o bate-papo é muito legal, né? Porque, como você falou, a gente aprende, né? A gente acaba descobrindo melhor. A gente tem que enfrentar, muitas vezes, esses assuntos de forma... nós temos que ter coragem para enfrentar esses assuntos e conversar de forma franca, de peito aberto. Porque parece que as coisas acontecem só com os outros. Mas não é bem assim. As coisas acontecem com a gente também. E só a hora que acontece é que a gente percebe isso, né? Então, eu acho que esses assuntos, professora Silvana, que vai falar agora, deve ser tratados de forma bastante franca. Sim. Como foi dito, alguns assuntos já conhecidos como drogas na adolescência, vícios, né, em geral, gravidez na adolescência, bullying, né, que muitos sofrem, né, bullying. Nós estamos trazendo um tema muito polêmico, entre outros, alguns não conhecem, sobre a mutilação, né? A Ludmilla vai falar sobre, ela fez uma pesquisa e nós passamos em debate isso, e nós vamos fazer um depoimento da Ludmilla dizendo sobre essa questão da mutilação, que muitos adolescentes estão se mutilando hoje, né? Por essa questão do emocional e problemas familiares. Quando a gente fala em mutilar, ele é rasgar a pele... Cortar com estilete. Fazer desenho, sim. Escrever. Sim. Está muito ligado ao quê? Desculpa. Ao emocional. Emocional ou problemas É um familiar. Jeito dele exteriorizar um problema. Até, alguns grupos, algumas bandas que preconizam esse tipo de conduta? Não, acho que mutilação, eles pensam que é um meio de, sei lá, de se aliviar da dor que eles estão sentindo. Mas não causa mais dor? É estranho, né? Não, mas eles veem no sangue deles mesmo, já alivia. A Ludmilla vai contar melhor. Né? Vamos lá, Ludmilla, pode descrever isso aí pra gente? Então, a pesquisa que você fez. Eu já tinha feito essa pesquisa, né, mas eu já sabia mais ou menos como era isso, porque eu estava vivendo isso, então eu já estava sabendo. Então foi por esse motivo que eu escolhi esse tema. A mutilação, ela é uma dor psicológica, quando a pessoa ela sofre alguma coisa em casa, fora da escola, fora de casa. Né? É uma dor psicológica, onde a pessoa ela não se desabafa, ela guarda para ela. Pessoa, ela tem muita coisa guardada dentro dela, depois ela chega em casa, ela põe na cabeça dela, na pessoa, né? Ela põe na cabeça dela que ela não tem saída. Então, a única saída que ela encontra é de se cortar, porque daí ela vai... É um alívio para ela, ela se sente aliviada vendo seu próprio sangue. Mas a mutilação não é uma tentativa de suicídio. Uhum. É só um alívio. Uma forma de aliviar o psicológico. Sim. Ali, mesmo machucando. Sim. Vou colocar um pouco de pimenta aqui. É uma forma de aliviar ou uma forma de aparecer? É uma forma de aliviar, porque... Tem menina que vê uma se cortando, aí pensa, é legal, é moda, eu vou fazer também. Não seria uma chamada de atenção para as pessoas, porque às vezes o adolescente, não é, os adultos não têm a devida percepção com o adolescente, não é uma tentativa de chamar a atenção positivamente? Muitos fazem isso para realmente chamar a atenção. Mas não é para aparecer. Ser notado, é tipo, né? Um chamado de ajuda mesmo. É uma ajuda, né? É uma espécie de depressão também, né? Tem coisa acontecendo na escola ou fora de casa que a mãe e o pai não sabe. Daí chega em casa, às vezes fica com medo ou às vezes não conta porque os pais não vão compreender. Aí guarda para si. Daí vai lá, se corta. Tem gente que se morde, arranca os cabelos pra poder dizer, olha pra mim, olha o que eu tô passando, entendeu? Eu acho interessante a gente ressaltar que a gente está vendo esse tipo de atitudes em alunos muito novos. Nós estamos com alunos de sextos anos, são alunos que têm 10 anos, 11 anos, fazendo isso. E às vezes os pais nem sabem. A gente vê na escola, chama os pais na escola e o pai fica assustado. Tem pai que até chora, porque fala, mas o meu filho está fazendo isso? É onde a gente fala para o pai, você trabalha o dia inteiro, não tem tempo, mas você tem que reservar um tempo para olhar para o seu filho. Ele tem problemas como qualquer pessoa. Às vezes ele está sozinho, está se sentindo rejeitado, está desamparado, ele está precisando que alguém olhe para ele, converse com ele. Então é uma forma que ele tem, como o professor Toninho veio aqui e falou, de chamar a atenção para ele. O pai não está vendo, ele faz isso para chamar atenção para ele. Então, o que ele está dizendo? Ele está gritando, olhe para mim, meu pai, olhe para mim, mamãe. Né? Porque uma criança de sexto ano fazer isso é assustador. É assustador. Muito assustador. Isso a gente não, jamais podia imaginar que uma criança com essa idade pudesse fazer isso. Eles arrancam o estiletinho do apontador e vão e se cortam. O que, que eles querem com isso? Que alguém olhe para eles. Né? Então, esse tipo de conduta realmente é assustador e, ao mesmo tempo, é uma, eu acho que deve ter algum fundamento, algum grupo ou alguns grupos que incentivam isso aí. Isso não é uma coisa tão nova. Já há 2 anos a gente vem notando isso, algumas crianças que estão se mutilando, mas, né? Estão se cortando. Na minha época de escola... Já existia? Já há muitos anos atrás. já existia. Talvez não tão... com tanta frequência. Com tanta frequência eu não sabia que era. Mas eu lembro da molecada cortar, fazer com estilete ou com o compasso, fazer o corte na pele. É uma questão psicológica. A Universidade Federal de São Carlos, inclusive, está desenvolvendo uma pesquisa e até pedindo alunos, pessoas que queiram participar para trazer seus casos. É um jeito aqui da universidade também participar, que eu acho que é algo que está realmente acontecendo com mais frequência e mais cedo. É que, né? Os cortes que eu vi, Diego, eles são meio padrão, sabe? Eles fazem cortes paralelos. Um desenhinho ali. É, sabe? Meio paralelo, assim, paralelos no braço, normalmente. Ou aqui na região do antebraço ou no braço. É uma coisa que eu acho que você coloca muito, que o adolescente ele tem essa necessidade de se pertencer a um grupo, né? Então, muitas vezes, faz porque também tem o grupo, do mesmo jeito da droga, do mesmo jeito de outras coisas, isso é levado para uma questão um pouco social, às vezes. Perguntar até, se, né? Se elas conhecem algum grupo ou alguma banda, alguma coisa que divulga isso. Dani, você conhece? Conheço. Então pode falar aqui, altinho, aqui no microfone, bem. Fernanda? Eu lembro da Demi Lovato, que também sofria sobre isso. Ela se cortava também. Ainda ela fez um CD, um álbum que ela criou, que se chama Stay Strong, que é Fique Forte, porque ela se cortava também, que ela sofria bullying também, assim. E ela se cortava também. Aí ela fez uma campanha lá, ajudando as pessoas, falando para não fazer isso. Mas chegaram fotos, alguma coisa dela cortada? Tinha também. Foto dela cortada também. E o padrão é esse? São cortes paralelos? É, normalmente sim. Cortes paralelos no pulso. Porque é mais fácil fazer o corte. É. Eu acho que não tem nenhum significado lá. É. O fato de ser paralelo, né? É curioso, né? Mas... Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo musical? Yesterday, dos Beatles, aqui foi escolhido pelo professor Toninho. Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Me Estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. E hoje nós estamos aqui com a presença da professora Silvana Aparecida Vieira. Estamos também com a nossa coordenadora, a Keren Apuc Cabral de Marins. E com a presença de diversas alunas do nono ano, a Daniela, a Ludmila, a Laura, a Ana Carolina, Ziane Preto, a Fernanda, a Susan e a Fernanda Daniele. Eles vão fazer uma sequência, professora Silvana? Sim, nós vamos continuar falando desses temas, né? Nós vamos dar continuidade ao vícios na adolescência e nós temos duas alunas representando o grupo de alunos que estão trabalhando teatro com vícios na adolescência. Porque, tipo assim... Porque, tipo assim, é uma coisa que tá... É uma coisa que a população tá fazendo muito, né? No caso, tem vários tipos de vícios. Vícios com bebidas, com drogas, que tá sendo mais comum. Que os jovens estão usando muito mais agora na adolescência. Tem várias crianças também usando narguilha, tudo. Que posso ver narguile. Mesmo... Narguile. Narguile. Exato. Narguile é aquele negócio de fumar... Sim, sim. Indiano, né? Tá. Mas uma pergunta para vocês. Como vocês veem assim, os seus amigos, ou até uma turma mais velha um pouquinho, com relação ao tabaco, ao cigarro? E ainda tem uma quantidade grande de estudantes? Que teve uma redução, pelo menos a gente bastante. Repara um pouco. Mas ainda tem bastante na escola? Tem. Na idade de vocês ou mais velhos? Não, mais velhos. Acredito que os terceiros que ficam à noite fumam mais. Ah, tá. Encontra bastante bituca de cigarro, assim, no meio da escola. E essa pesquisa suas é bem ampla com relação às drogas, por exemplo, remédios. A gente vive uma sociedade também que tem tomado muito remédio para dormir, remédio para acordar, para emagrecer, para engordar. Quer dizer, a gente tem encontrado também nessas drogas um certo alívio para a sociedade. Não sei como é que vocês têm visto. Precisam do remédio, no caso, mas muitas vezes é só precisar desabafar, na verdade. Não precisam dos remédios para se drogar. Então, acho que uma boa fala, uma boa terapia já ajudaria bastante. Talvez eu precisaria... Muito. E qual a droga mais frequente nas escolas? Cigarro. Maconha. Cigarro de maconha. Narguile. Narguile, a gente vê muito, assim, à tarde. A gente já pegou várias pessoas. Tem um narguile, portátil, né? É o de caneta. O narguile é mais por causa que as pessoas falam, é gostoso, tem gostinho, né? Como eles falam, tem sabor, tem o de morango, de tutti-frutti. Mas faz chupar uma bala, então. O mais incrível é que semana retrasada nós tivemos um casal na nossa escola que falou que tinha dado dinheiro pro filho comprar narguile. O filho está no sexto ano. Só que eu acho que eles não sabem. Então aí a gente fala o que para um pai desse, para um casal? É que se preconiza que o narguile não tem nicotina ou não é uma droga. Mas é o tabaco, né? É o tabaco, quer dizer. Depende, por causa que muitos eles colocam droga no meio. Eles oferecem assim, toma, eles colocam droga e essência. Pra quando os policiais chegarem, falar assim, não tem nada, é só essência que tem aqui. Eu vi em uma pesquisa que narguilha, no caso, é que nem você fumar mais... Sem cigarro. Sem cigarro. Sem? Sem. E é isso, o cigarro já é pra maiores de 18, né? Então, mas tem muita gente pro narguilha mesmo. Tem muita gente menores, principalmente que a pessoa dá pro menor pra ele fumar, porque, meu amigo tá fumando, então vamos fumar, porque... Questão de status. É uma maneira de poder se aproximar daquele grupo, entendeu? Pra não ficar excluído. Pra poder, pra poder isso, se mostrar, olha, eu também. É. Via de regra, várias drogas são assim, né? Da inclusão no grupo, né? Vocês já sentiram essa necessidade de fazer algo que vocês não queiram pra participar de um grupo? Não. Fala a verdade. Nem usar uma roupa que você achava horrível. Eu usar porque eu não gostava desses. Eu não gosto desses tênis da Nike. Uma vez eu pedi pra minha mãe comprar só porque uma amiga tava usando. E ela falou assim. Aí ela falou: duvido você comprar um desse. Porque eu não, minha mãe e meu pai não têm condições financeiras, então eu pedi pra minha mãe comprar. Só que o tênis estava até hoje. Você não usou. Não sei. Vamos vender ele na escola, então. E o próximo grupo que a gente pode falar? Bom, o próximo grupo sobre bullying, né? Na escola ou fora. Então, a gente resolveu fazer o tema sobre bullying pelo fato de... Acontecer muito nas escolas. Isso, acontecer muito nas escolas. E eu também já vivenciei isso. Então, a gente resolveu fazer, porque... Né? O nosso teatro é... Tipo assim, é, tem alunos dentro de uma sala de aula e alguns deles começam a apontar os defeitos, tipo, nossa, como você é gordo, você é feio. E a pessoa se sente mal com isso. E muitas pessoas da nossa sala, acho que praticamente a maioria das pessoas já passou por isso. É, acho que é normal da adolescência até você ter essa comparação entre pessoas, né? O problema é que o bullying, ele vai além de uma relação só você e sua amiga que se xingam, né? A classe Sim. inteira Yeah. começa a pegar... Uhum. Mas isso é uma história muito antiga. Apesar de hoje ter esse nome, na minha época, acontecia nas escolas, uhum. né? Era algo bem comum. E às vezes até incentivado por próprios professores. A gente uhum. chegou a ter casos de professores, é quem dava o apelido do aluno, era o professor em quem zoava. Eu acho que a gente está tendo uma mudança um pouco, imagino, espero, nas claro, escolas. Claro, né, sem dúvida nenhuma. Mas é uma cultura, né? Não é algo rápido que se muda. É uma coisa, é uma dificuldade. E o bullying do aluno com relação ao professor? Também a gente fazia. Eu assumo aí. Ah, mas aí pode, aí é engraçado. Não, aí pode. Eu já presenciei pessoas que foram por causa do bullying que entraram nas drogas. Tipo, você é muito gordo. Aí ele vem, vou fumar, emagrece. Ah. Entendeu? Eu vou fumar, emagrece. Aí é onde eles acham uma maneira de poder se refugiar do bullying, onde eles se encontram. Agora, por que não aceitar o diferente? Porque todo mundo tem que ter o cabelo padrão. Liso, todo mundo tem que ter cabelo de um jeito. Tem que ser magro. Por que essa moda? Por que não o diferente ser legal, né? Todos querem serem igual, porque aquele lá chama atenção, vou ser igual ele, vou usar as mesmas roupas, vou fazer o mesmo cabelo. Mas não vai ficar feio? Fica feio pra ele, só que ele não percebe, porque pra ele, como eu tô chamando atenção, eu também vou chamar atenção igual. E se pendurar uma melancia no pescoço? Uma coisa mais clássica, né? Foi bom você falar isso, porque você pode perceber, hoje as meninas todas alisam o cabelo. Todas, inclusive aqui todas estão com cabelo parecido. Natural? É tudo natural, são todos naturais. O padrão é assim, cabelo liso, sobrancelha bem marcada, né? Então você vê uma mulher que não tem a sobrancelha marcada, ela não está no padrão. O cabelo não está liso e aloirado, não está no padrão. Né? Então é uma coisa que a gente tem que discutir na escola, não é porque... Há aquelas que têm o cabelo liso, que todas têm o cabelo liso. É. Eu acho lindo o cabelo encaracolado. É. Colado, né? Então, assim, é se aceitar, é fazer com que elas se aceitem como elas são. É uma discussão muito, muito importante essa, né? É por isso que eu sou careca, para não estar no padrão. E também depende do jeito como você fica, sempre vai haver uma crítica. Se Sim. você tem um cabelo encaracolado, já tem bullying com o cabelo encaracolado. Se você tem cabelo liso, que você tá copiando a outra. Se você vai de um jeito na escola, quer se mostrar. Se você vai de qualquer jeito, ela não tem roupa em casa. Então, todos os jeitos que você for, pra onde você for, como você for, você vai ser criticado. Você não acha que tem que dar um gatinho pra cada pessoa? O gatinho tem 7 vidas, cuida de uma vida do gatinho, né? É capaz de dar mais do que um, né? Ele, coitado do gato. O outro é uma grupo? Questão de moda mesmo, né? Do cabelo, é tudo uma questão passageira. Na minha infância era diferente, era franja, as meninas usavam franja, mas também todas tinham aquele mesmo cabelo, né? Toninho usava franja também. Eu também morro de saudade de ter uma franja. Então de Toninho Chororó, né, Toninho? Bullying capilar com o Toninho. E o último tema que vocês estão trabalhando? É gravidez na adolescência. O nosso tema foi esse para poder relatar, né? Que muitas das vezes as meninas, não que elas querem se achar por... eu não sou mais. Às vezes ela também quer achar uma saída para aquilo. Porque, tipo, eu quero mostrar para minha mãe que eu já tenho a capacidade, que eu já sou adulta já. Ou se não, ela mesmo quer ter alguma coisa. Então, o nosso teatro, ele veio relatar uma menina que ela usava drogas também. E que devido a isso, ela achou um menino. E nisso eles foram, aí ela soube que estava grávida. E nisso ela foi na gravidez, mesmo grávida ainda começava a usar as drogas dela. Ela continuava usando. Continuava, isso. E o namorado, para poder ajudar ela, ela teve que conversar com os pais. Nisso os pais não aceitaram e mandaram ela embora. Como tem muitos pais que hoje não aceitam que a filha está grávida e mandam a filha embora. E no final, não pode contar porque é meio que uma surpresa. É isso que eu ia falar, senão a gente não vai querer assistir a peça. É, se nós tirarmos, é surpresa. E quando vocês vão apresentar essas peças? Hoje, Silvana? Hoje? Não. Vai ser durante, nós estamos dando os retoques finais, né? Vai ser apresentado para toda a comunidade escolar, né? Semana que vem. Para os sextos anos, sétimos, oitavos e nonos, né? Então, para a semana que vem. Só uma perguntinha ainda com relação à gravidez. De vocês, das suas amigas, como é que vocês veem assim, o sonho do futuro? Tipo, quer fazer o que depois que terminar a escola? Já quer formar uma família mesmo? É essa uma realidade de vocês? Ou ainda tem esse sonho de se formar, de virar um profissional, para daí lá na frente poder ter um filho? Ah, eu acho que cada um tem um sonho. Assim, tem muita gente que já quer formar uma família, tem muita gente que já quer sair da escola e vou casar. Já? Tem gente que fala isso, mas é do gosto da pessoa. Eu... Mas você acha assim, 50% das meninas? Menos? Como eu acho que muita gente desvaloriza muito o estudo. Que não quer estudar, não quer fazer faculdade porque demora. Ah, é porque isso, porque aquilo. Muita gente desvaloriza muito, mas eu acho que seria bem melhor se valorizasse mais o estudo, porque lá na frente, se você quiser ter um filho, você vai dar muito mais pra ele as coisas, você vai poder ter uma condição financeira melhor, vai ter muito mais coisa. E eu acho que quanto mais agora tá passando os anos, mais tá evoluindo a tecnologia, essas coisas. Daí, se você vai estudar, você vai ter uma condição financeira melhor. Você vai poder dar coisas melhores pro seu filho. Pelo menos é o que a gente espera, né? Na adolescência, tem muitos casos de aborto, né? Se a pessoa ela engravida, por que ela vai matar a vida de uma criança que não teve nada a ver? Então, elas meio que fazem por querer. Enquanto, às vezes, os pais mesmo não aconselham por ter vergonha que minha filha é muito criança, ela não vai fazer isso. Eu tenho confiança na minha filha. Mas, às vezes, a sua filha precisa desse conselho. Às vezes, as amigas delas não sabem dar o conselho que os pais podem dar. Que os pais têm uma palavra a mais para poder dar para aquela pessoa. Então, é onde ela acaba engravidando. Aonde ela, com medo do que pode acontecer, acaba abortando uma vida que não tem nada a ver do que aconteceu. Sendo que muita gente também engravida, muita adolescente se engravida por descuido. E por que quer também? Muita gente engravida por que quer? Porque quer chamar atenção. Quer aprender o namorado. Quer aprender o namorado, porque não quer que ele fique com outra. Mas tudo isso são grandes mentiras, viu? São. Que falaram, alguém falou, porque não dá certo. Você não vai aprender namorado engravidando. Não, mas vai sair mais ainda. Vai sair. Não vai querer ficar com ela. É muito cedo, né? Pra gente, a gente tem uma dificuldade hoje. O mundo é muito difícil. Trabalhar, sustentar, né? Vocês mesmos imaginam quanto vocês são difíceis. Se o feijão já tá caro? Então, imagina comer o McDonald's. Você imagina a Nutella. Nutella. Né? Então, eu acho que é muito legal o trabalho de vocês estão fazendo na escola, porque a educação, ela não é aquela coisa do professor no alto da lousa e os alunos aqui embaixo, né? Vocês estão quebrando isso, trabalhando o negócio junto, aprendendo junto, porque muitas vezes uma amiga sabe mais do que um professor pode falar, exato, né? Porque sente, está na mesma sintonia. Então, acho muito legal. Parabéns. Desejo sucesso no teatro. Eu fazia teatro na minha infância também. Gosto muito. E acho que o Jesuíno está de parabéns, tanto com essa iniciativa, quanto com o teatro. Eu acho que a atividade teatral é um jeito da pessoa aprender a falar, a perder medos e a vivenciar coisas que, às vezes, ela mesma não vivencia. Eu não sou usuário de drogas, mas eu posso fazer um papel em que eu interpreto isso e vejo o lado negativo. Né? Do mesmo jeito que eu não tenho nenhuma habilidade para ser mãe. Mas se eu pegar minha bonequinha ali no palco e eu fizer como uma mãe, eu vou também desenvolvendo as habilidades. Então é muito legal. E acho que vocês estão... Tomara que vocês não casem cedo. É. E vocês pensem... Porque não é só dinheiro. Eu acho que a gente tem que pensar no futuro mesmo. O que é legal? O que eu quero ser da minha vida? Eu quero ser um bom profissional, eu quero ser uma médica, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser, às vezes, até um trabalhador mesmo, né? Uma boa cabeleireira, um bom comerciante, um bom artista. Tudo isso são profissões que a gente tem que sonhar e tem que se empenhar. Né? Não, nada é rápido e nada é fácil. Mas tanto que nós fizemos uma peça de teatro antes na sala do Maurício, né, Maurício? Isso. Eu queria, nós queríamos agradecer primeiramente a presença de todos aqui, a presença da professora, coordenadora excelente, coordenadora Keren Apuk Cabral de Marins, que faz um ótimo trabalho na escola. Nós queremos agradecer a professora Silvana Vieira, Aparecida Vieira, que faz também um ótimo trabalho na escola. É uma menininha nova e faz um ótimo trabalho. Nós queremos agradecer a presença da Daniela Colucci, da Ludmila Brandão de Oliveira, da Laura Acrísio Barbosa, da Ana Carolina Ziane Preto, da Fernanda Beatriz da Cruz, da Susa Marques Cênico, da Fernanda Daniela Esperandio. São as alunas que estão fazendo esse belíssimo trabalho na escola. Agradecer também a presença do professor Toninho, o trabalho do professor Toninho, do Diego também, Diego Doimo, que faz um trabalho excepcional e participa da nossa rádio. Ele faz, não, faz parte, faz parte, ele já é integrante do nosso projeto também, que é esse projeto de educomunicação, uma parceria entre a Escola Jesuíno de Arruda e a Rádio Fiscar, que abre esse espaço. Sempre escutando diferente. Obrigado, ouvintes. Pois não. Tem gente na gravidez que, às vezes, quando você quer, assim, tipo, você não dá muito bem com seus pais, você não vai com a cara muito dos seus pais, você não confia muito neles, você quer ter um filho com outra pessoa, só pra sair de casa, pra você poder ficar com outra pessoa, porque você, além de se sentir responsável, você quer ficar com uma pessoa, quer criar uma família, mas quer continuar os estudos. Então você tenta ter um filho com outra pessoa pra sair de casa, pra você ter uma família e ao mesmo tempo você falar, olha, eu sou responsável e falar que pode cuidar de uma criança sozinho, mesmo você sendo uma criança de 12, 13 anos. Isso é uma mentira, né? É uma mentira. É uma dura mentira. E uma criança cuidando da outra, né? O que acaba trazendo muitas vezes problemas e acaba desovando, acaba sobrando para a escola, acaba sobrando para as... Exatamente. É só para sair de casa, na verdade, para não poder falar com os pais sobre alguma coisa importante ou falar com... Isso aí, mas o diálogo é o mais importante, seja com os pais, com professores, com os amigos, sempre conversar, a gente chega em grandes resultados. Claro, né? Sem dúvida. Eu acho que a falta de diálogo entre os pais também... O adolescente, na verdade, não conversa nem com o pai nem com a mãe. Ele escuta algum amigo falando, ou senão ele escuta algum barulho lá e ele fala, estão fazendo, eu quero fazer também. Aí vai lá e faz, só que ele não pensa na sequência que vai vir. Depois. É. Às vezes também quem você acha que é amigo não é aquele verdadeiro. Agora, Maurício, eu acho que tímida, a participação né? tá mostrando. Essa responde a sua pergunta, se elas falam em sala de aula. Eu entendi. Eu sou quieta. Eu também. Agradecendo a presença de todos, estamos terminando o programa Ensino Básico em Revista, parceria Rádio Fiscar Jesuíno de Arruda, sempre escute diferente. I guess nobody ever really done me. Este foi Ensino Básico em Revista, com reprise a 1 da manhã, só aqui na 95,3 FM.